Salve, salve, coelhada! Decadentes número 440, que aqui nós somos 220 volts duas vezes. Eu sou Jairo Viana, estão aqui comigo quase os culpados de sempre. Aliás, não, hoje estão todos os culpados de sempre. Oh, que maravilha, hoje nós estamos com a bancada repleta, completa, com todos os membros aí, titulares. Eu vou começar por ele, que está ali, parecendo que está numa dungeon, que está numa caverna. Felipe De Leucas, dê seu boa noite. Boa noite. A iluminação aqui ainda não está 100%, vai demorar um pouquinho, mas estamos aí para falar de coisa boa, né? Afinal de contas, estamos melhorando, apesar dos pesares e de algumas insistências do nosso treinador. Ele ajudou essa semana a ser muito alegre para todas as mamães americanas. Isso é importante, elas merecem, viu? As mamães americanas aí sofrem junto com a gente, e algumas são mais fanáticas que são as mais fanáticas da família, viu? Grande abraço aí a todas as mamães, em especial as mamães americanas. Abraço aí para as mamães aqui do Decadentes, que nos permitem fazer esse programa aqui, que dão sempre o apoio que a gente faça o programa aqui todo domingo. Lucas De Leucas, dê seu boa noite. Que camisa horrorosa é essa, bicho? Camisa linda da Lusa, vim fazer uma homenagem para ela. Se eu já tava com essa camisa aí na hora do programa, eu fiquei com preguiça de tirar e vou colocar da América, mas eu acho muito linda, uma referência, uma camisa meio noventista aí, ó. Gostei. Acho que é de treino do ano passado, né? Desse ano não. Tem algumas da Lusa. Se o time de campo foi bem, quem que deu uma boa de uma americada nesse final de semana foi o futsal, mas aí eu deixo para falar sobre isso nos esportes especializados. Esportes especializados com o Lucas. Meu pessoal, deem o like aí, isso ajuda demais o nosso conteúdo a chegar aí nos outros americanos, viu? E por último, mas nunca menos importante, ele, o homem, a lenda, o mito, Thales Maciel, dê seu boa noite já em mente com aquele resumo do jogo de quarta-feira. Boa noite, pessoal. Feliz Dia das Mães aí para todas as mamães. Mãe é o ser mais importante que existe nesse planeta, isso aí sem sombra de dúvidas. Um abraço também para o pessoal do Sul, né? Um conforto a eles lá. O que a gente pode fazer, a gente está tentando, mas é muito triste e difícil. Lá não para de chover, tá foda. Vamos lá. Essa semana a gente teve um jogo na quarta-feira, América e Vila. O Vila veio com um time bem mescladinho ali, inclusive com o conhecido Henrique Almeida. Quem viu o jogo não sentiu saudade nenhuma dele. Como o América tem a manha de contratar jogador meia boca, sabe? Tem a manha. O departamento de análise do América brilha nesses quesitos aí. Mas vamos lá, o América foi a campo com o time que está indo todo o jogo, com Jacaré, Azevedo e Renato Marques na frente, Juninho, Alê e Benítez, a zaga ali, Ricardo Silva e Éder, Dalberson no gol, Marlon de um lado, Matheus Henrique do outro. E o Vila começou em cima da gente. O Vila começou pressionando muito o América. Parecia até que o Vila estava jogando em casa. Eu acho que essa estratégia deu uma assustada no América. O América não esperava isso. A gente demorou a se encontrar dentro de campo. E essa demora a nos encontrar, a gente passa aquele filme de terror de 2023. Escanteio para o outro time, gol do outro time na gente, para variar mais uma vez a nosso sistema defensivo. Particularmente, eu achei que o Ricardo Silva ali deu uma bobeada, né? 1-0 para eles, logo aos 10 minutos. E eles começaram a jogar não sei se era porque era o time reserva, o que que era, mas começaram a jogar ali de uma forma mais retrancada, vamos dizer assim. E o América começou a pressionar mais, começou a achar mais espaços, até que aos 20 e poucos minutos, numa bonita jogada do Marlon, no oportunismo do Renato Marques, centroavante é isso. Renato Marques é aquilo, é menino, ele vai oscilar bastante. E no jogo de quarta-feira ele fez o gol, nos deu um empate, o que nos voltou para o jogo, nos deu uma maior tranquilidade. Até que aos 40, 40 e poucos minutos, vem para mim talvez o gol mais bonito do América desse ano. Foi um lançamento primoroso do Alê, uma bonita matada do Juninho e uma definição de muita frieza, muita calma, digna de centroavante. Lembrou aquele Juninho mais antigo que fazia mais gols, né? Que esse Juninho desse ano, do ano passado, não estava dos mais artilheiros, não. Mas gol da vitória, viramos o primeiro tempo viramos o tempo, na verdade, né? 2-1. Até que no segundo tempo, a gente, mais ou menos nos, sei lá, uns 15 minutos, 16 minutos, Fabinho entrou, e mais uma vez o Fabinho, segundo jogo, o Fabinho entra e faz o gol, e fez o 3-1. Bonito gol também, os três gols do América foram muito bonitos. Se for pensar, os três gols foram muito, muito jogadas muito bem trabalhadas. Mas algumas, a gente, vamos ver dois lados aí do América, o copo meio vazio, né, e o copo meio cheio. O copo meio vazio é você vencer o mesclado do Vila Nova, que é sua obrigação. Você tomar um gol do mesclado do Vila Nova, você sair atrás, isso aí é preocupante. Agora, vendo o copo meio cheio, vitória importantíssima que nos colocou no G4, e ainda uma última observação aí é a questão do banco de reservas. A gente está com peças ali no banco de reservas, estão mudando o jogo, O Alisson fez uma partidaça. Talvez ele seja a hora de descansar o Juninho um pouquinho, subir o Alê, ali para a posição dele, que é a camisa 8, e entrar com o Alisson, que está pedindo passagem. Demais é isso, boa vitória, dormimos no G4, né, na quarta-feira, e ao final dessa rodada estamos no G4. Diferentemente da Série A, a Série B, como não tem nenhum time do Rio Grande do Sul, então todo mundo já jogou, então realmente a gente é o quarto colocado, não há nenhum tipo de alteração até a quinta rodada, que já é na quarta-feira. É isso. Maravilha! Bom, último jogo, vimos os quatro, inclusive, lá no P6, né? Já vimos juntos o jogo aí. E eu queria falar, a primeira pergunta objetiva, gostaram do jogo? Mais ou menos. No fim, eu acho que a vitória, na minha opinião, foi até mais expressiva do que a atuação, necessariamente. Eu falo isso porque a vitória foi confortável, mas depois até, eu obviamente não sou o maior conhecedor do mundo de futebol goiano, então quando saiu a escalação do Vila Nova de Goiás, para mim foi qualquer nota. E depois eu vi, vendo os noticiários locais e tudo, que os torcedores do Vila estavam muito indignados porque o técnico aparentemente deu uma poupada em alguns titulares porque eles jogariam a semifinal da Copa Verde, que eles até eliminaram o Cuiabá, o ganharam o primeiro jogo, não sei, alguma coisa assim. Então a estratégia do técnico, é até meio estranho esse, o técnico priorizar a Copa Verde em vez da Série B, mas eu acho que a Copa Verde dá vaga para alguma coisa, enfim. Copa do Brasil. Então, mas a Copa do Brasil eles ganhariam pelo Goiano também, não? Sei lá. Mas entra naquela fase mais na frente. Ah, tá, beleza. Enfim, então assim, dentro desse contexto, por ser um time misto ali, alternativo, do Vila Nova de Goiás, a gente ter passado o susto que a gente passou no primeiro tempo, e o nosso primeiro gol que deu uma tranquilizada para a sequência foi numa jogada não tão trabalhada, foi um cruzamento meio ruim da direita, que a bola, o Felipe Azevedo deu um toque, foi o que deu para fazer e sobrou para o Marlon, aí sim, a bola chegando no Marlon, ele fez um bom cruzamento pro Renato Marques, né? Se não sai um lance meio fortuito, que não foi de uma jogada trabalhada, assim, a gente poderia ter tido mais dificuldade, porque o Vila Nova estava fechando muito bem, a gente não estava tendo tanta chance assim. Aí, principalmente depois da virada, aí meio que abriu o porteiro, o Vila Nova não é um time muito forte, mas ainda assim ofereceu alguns perigos para a gente, né? Então, nesse sentido, eu fiquei meio preocupado, mas pelo menos o time se mostrou que é superior tecnicamente, que é mais organizado do que um time que provavelmente vai brigar. O time misto do Goiás, do Vila Nova de Goiás, brigaria na parte de baixo da Série B, mas o titular também vai brigar na metade da tabela ali, provavelmente. Então, Lucas, só um negócio. Eu tenho quase certeza que o Vila tava com duas vitórias. Mas assim, não sei, no começo do campeonato, porque não dá para balizar se o time do Vila é tão ruim assim. Ano passado eles até a última rodada eles estavam brigando para subir, né? Eles voltariam para Série A. Mas peraí, o que vocês estão me dizendo é que o Henrique Almeida o que foi titular na nossa Série A é um reserva do Vila Nova de Goiás? É isso mesmo? Eu não sei, mas o que eu vi da imprensa. A imprensa goiana falou que era um mistão lá. Não, o Henrique Almeida é reserva, isso é certeza absoluta. E só complementando, Jair, no Vitória, o Everaldo também é muito reserva lá. É verdade. E eu acho que ele é reserva até daquele Matheus, qualquer nota que passou aqui, né? Porque os dois faziam mais ou menos a mesma posição. De coração, eu não sei se o Pedrinho é titular no Santos. De coração. Mas o nosso ataque ali, o Henrique Almeida reserva no Vila, Boi Bandido jogando amador, o Elton Paulista jogando amador, aquele que fez um gol só, Mikael. Explica muita coisa, né? Explica coisa pra cacete. É, e vale lembrar que foi engraçado uma parte do jogo, não sei se foi o Tares, que chegou e falou assim, nossa, ainda bem que ou não, acho que foi o meu irmão. Falei assim, não, ainda bem que o Henrique Almeida não tá jogando. Imagina se vocês colocam aí, a lei do ex vai pegar pesado. Eu falei assim, mas o Henrique Almeida não, foi jogando. Lucas, já, foi Lucas, O Henrique Almeida já tava em campo, já tinha quase um tempo inteiro, e ele falou uma dessa. Então, confesso que eu não vi. Não reconheci a lata do rapaz. Eu cheguei no jogo já com 15 minutos, então a gente já tinha tomado um gol. Então, eu nem vi que o rapaz tava jogando. Então, Mikael tá lá na Salernitana, lá comendo banco e fazendo recuperação física. Esse time aí era o dele, não é isso? É o que emprestou pra gente. Ou seja, tem gente mais otário que nós, né? Mas assim, né, acho que nem tanto, porque quando a Salernitana comprou ele em alta, comprou ele fazendo muitos gols no Sport. Aí ele chegou lá na Itália, acho que ele gostou bastante ali do carbonara, né, das massas, né, um pouco mais especializadas. O que tem na região de Salernitana, Jairo, de prato típico italiano? Uai, massa tem pepe calcio de lá, né? Todas as massas de Pepe Caut são famosas na região salernitana. Então você já viu, né? Aí depois disso ele parou de jogar bola. Focou mais em massa e esqueceu um pouco do futebol. E aí nós pegamos ele embaixo, porque depois da Salernitana ele teve. Teve o Inter, mas acho que teve outro clube também que ele foi emprestado e não jogou nada, né? Então, assim. Eu lembro do Inter e do Sport, aqui no Brasil, só nesses dois. Mas só pra finalizar, o outro ponto que me preocupou é de novo a gente tomar um gol de bola parada. Num lance de escanteio, uma falha na marcação. Então, já passou da hora do Cauã treinar isso. Eu já posso aproveitar, antes do Felipe falar ali, posso aproveitar o comentário do Lucas para fazer uma observação. Hoje tivemos, quem acompanhou a Itatiaia aí, viu que o Cruzeiro, que foi vendido, né? O Cruzeiro procurou o Fábio para trazer o Fábio de volta, o Fábio não quis, e parece que fechou com o Cássio. Por quê? Porque para eles a posição que eles têm que mais buscar no mercado no primeiro momento é de goleiro. Por que eu falo isso? Como a gente está falando aí dos nossos atacantes de 2023, em 2023 nossos goleiros foram aquela merda e a gente não repôs a altura em 2024, em minha modesta opinião. Eu acho que a gente precisaria aí de um goleiro, acho que não tenho certeza absoluta, precisaria de um goleiro com cancha para disputar uma Série B. Eu acho que o Dalberson não gera essa, ainda não é o goleiro para ser titular da América. Acho não, eu tenho essa certeza, mas acho, eu queria que o América buscasse um goleiro no mercado. Tô com medo da gente repetir erros, não aprender com os erros. E a nossa zaga de 2023 é a mesma de 2024. Zaga de 2023, que o glorioso Lucas Cal hoje entregou um contra-ataque vergonhoso, né? Foi o gol das meninas lá, foi num contra-ataque ridículo que ele perdeu a bola. Tá vendo? Era a gente que é besta. Era o nosso primeiro volante, hein? Quando ele tá jogando de primeiro volante ou você voltou a ser zagueiro? Não, lá ele tá de primeiro volante. Lá tá de primeiro volante. Ou pelo menos. Ou eles estão jogando com três zagueiros, porque pra mim ele tava um pouco à frente dos dois da zaga. Vendo o jogo à tarde aí. Bom, deixa eu ler muitos comentários já. Temos aí Lourão do América, Diletos, boa noite, o time só tem ganhado depois das alterações. Tu quer dizer que a escalação inicial está equivocada? Acho que de quarta-feira não, Lourão. Quarta-feira a gente virou o jogo antes das alterações, que a gente virou no primeiro tempo. Quando sai a escalação inicial... Mas que as alterações estão deixando o time melhor, isso é com certeza absoluta. A entrada do Moisés e do Alisson mudaram o nosso meio de campo. Sobretudo do Alisson. Só fazer um comentário, já não sei qual foi a última vez que a gente assistimos os jogos 4 ali no Portão 6 junto, mas só para os nossos ouvintes terem noção do profissionalismo, que é a nossa análise tática, a acurácia ali do desempenho dos jogadores. A acurácia, né? Nossa, de quem? Eu saí do campo com a gente tendo certeza que quem fez o lançamento para o Juninho primeiro gol foi o Éder, e quem fez o segundo gol foi o Watson. Na hora lá, ninguém corrigiu. Quem fez esse lançamento aí? Não, foi o Éder. Pô, não, que top, hein? Belo lançamento do Éder. Na verdade, foi do Alê. E o gol foi do Fabinho, né? Então, estamos bem de observação. Mas é porque é o Portão 6, cara. O Portão 6 mora no nosso coração, mas a visualização dele é péssima. Cá entre nós. E... Oi. Mas os corrige uma parte que, assim, se o Éder tem errado tudo nos últimos jogos, que é uma das coisas que faz a gente não entender por que diabos a gente ainda insiste com ele, sendo que o Júlio tem pedido passagem, né? E quando a gente achou que a gente tinha feito uma coisa positiva, acabou que foi o Alê mesmo. Então, assim, o Éder continua devendo e devendo bastante, né? Antes de você ler os comentários aí, Jara, até aproveitando, mais uma vez, aproveitando o comentário do Lucas, pessoal, lá do Portão 6, acabou que a gente, pelo menos eu não vi isso não, mas saiu aí nas redes sociais, principalmente no Twitter, que o Jacaré foi vaiado no primeiro tempo. Merecidas as vaias, porque não jogou absolutamente nada. Agora, a questão é, são certas ou erradas as vaias pro jogador? Cara, eu não condeno quem vaia, porque se o cara tá pagando ingresso, é um direito dele. Eu faço isso? Não. Eu acho errado, mas não condeno quem faz, porque se o cara tá pagando, ele tem o direito dele lá de se expressar. Lá no Portão 6, não houve vaias, até porque não é esse o intuito ali da lógica do Portão 6. A lógica do Portão 6 é apoiar até onde vai, né? Porque até a paciência do mais paciente uma hora acaba. Então, diz que teve vaias pro Jacaré ainda no primeiro tempo. Eu não vi. Vocês viram? Ouviram, na verdade? Eu ouvi. Tanto que quando ele saiu, até... obviamente não teria condição de que se expandisse pro estádio inteiro. Eu até bati palma pro Jacaré para dar moral, porque assim, ele é ruim, mas eu acho que eu tenho a opinião de que durante o jogo, principalmente no primeiro tempo ali ainda, tava muito cedo para vaiar, mas de fato ele não tava jogando bem não. Mas no segundo ele ainda tentou, correu, esforçou, pelo menos preguiça ele não tem, ele é ruim mesmo, a culpa é de quem contratou, né, porque vontade não tá faltando. De quem contratou e de quem escala ele, né? Então, assim, mas no final bateram palma pra ele. Até não sei se foi unânime no Portão 3, a galera que vaiou se bateu palma quando ele saiu, né? Mas rolou isso sim. Eu cheguei a ouvir quando vaiaram ele no primeiro tempo ainda. Foi quando ele errou um passe ridículo, assim, uma coisa pavorosa ali dentro da área. Ele tocou, recuou pra zaga do Atlético do Vila Nova de Goiás e a galera vaiou. Eu sou meio contra vaiar durante o jogo de forma geral, assim. Eu acho que não ajuda. Sacou? É um desabafo do torcedor, mas acho que, assim, não ajuda e pode atrapalhar, sabe? Então, não sei, mas depois do jogo, acho normal, não vejo problema nenhum em relação a isso. Mas durante o jogo, não concordo muito, não. Eu até acho, no sentido assim, saindo pro intervalo, ok. Cara, né, eu respeito o direito do cara, vaiar e tal, mas eu acho ruim. Eu até acho que vaiar na saída do intervalo, ok, vaiar após o jogo acabar, ok, durante a partida rolando, assim, no sentido no meio do primeiro tempo, meio do segundo tempo, eu não acho válido não, até porque não, de fato não ajuda. E ele não tem culpa de ser ruim. E talvez valesse a pena o Watson entrar titular e deixar o Jacaré no banco, porque querendo ou não, ele pode não ser uma opção tão válida para começar a partida, mas o Fabinho, que começando a partida não fazia nada, saindo do banco ele já conseguiu fazer 2 gols. Então, assim, talvez seja o mesmo caso. Talvez ele entrando ali com a defesa mais cansada, ele com fôlego para correr, para tentar apertar, ele pode ser mais útil do que começando a partida, pegando todo mundo junto e cansando junto, porque ele não é um primor técnico, de fato ele é bastante limitado, ele só tem raça, ele é quase como se fosse o Henrique Almeida da ponta, né? Só que ele não consegue ser nem tipo o Azevedo, consegue recompor até o final para ajudar o lateral, né? Então isso acaba sendo um ponto ruim nele, mas dedicação ele tem. Até no final, mesmo. No final do jogo entrevistaram ele perguntando das vaias e dele ter sido aplaudido depois. Na entrevista pós-jogo citaram ele ter sido aplaudido depois, né? E na entrevista ele também citou essa questão de que às vezes a torcida não entende, mas minha função tática eu tô fazendo, eu tô recompondo, parará, parará. Enfim, eu acho que não tá realmente vingando o Jacaré aqui no América, não. Eu tenho certeza absoluta que nesse momento o Jairo tá ansioso, porque a quantidade fake comentando hoje está demais. Hoje tá caprichado mesmo. Mas enquanto tiver educadinho, tá bom. Enquanto tiver educadinho, dá certo. Bom, mas tem fake. Hoje tem muito fake. Hoje tem. Foi o clube do Dalvas apareceu aí, não? Apareceu. É claro. Mas eu acho que o fake... Já cornetando o Felipe. Mas eu não falei nada. O que tem uma coisa a ver com a outra? Quem criticou o Dalvas foi até o Tarek, que eu recebo a crítica. Cria a fama, deita na cama. Bruno Palmeira tá aqui também dando um boa noite. O que vocês acharam da estreia do Fabinho? Eu gostei, podia ter chegado antes. Foi tão bom que a gente confundiu ele com o Adson. Acho, pô, que golaço do Adson, hein? Agora não sai mais o menino. Aí foi o Fabinho. Alberto Bechada dando boa noite, Axtrix dando boa noite, Maurício Rodrigues, Zé Flávio Moreira, Lúcio Mello tá aqui falando que terminamos a rodada no G4, mas a cornetagem não para, querem ver o time perder. Sergão do Só Acontece com a América tá aqui com a gente, falando que estamos no G4. Lucas Caetano, outro Lucas, Toledo 2.0 está presente hoje. Quem que é o Toledo 2.0? Um de nós quatro. Ah, deve ser eu por causa da camisa, né? Que o Toledo não usa camisa de outros times. Não tem um negócio desse? Lucas, mas o Toledo, quem dera se o Toledo tivesse só esse defeito, né? É. Bom, só por isso, desculpa, outros. Gente. É porque realmente eu fiquei com preguiça de trocar. Eu tava com essa hoje, que ela é bem levinha, camisa de treino. Mas aí, a única coisa que a gente não fez de Toledo foi falar de... É, tem o filho dele participando, que é outro Zé Ruela do cacete. A única coisa que a gente não falou de que o Toledo fala é sobre viagem, né? O resto, talvez, é isso aí. É isso aí. O Otto Mol tá aqui também. Gilberto Weber está aqui falando, Coelho dos Vales presente, Coelho dos Vales está comemorando 8 anos, gente, parabéns ao pessoal do Coelho dos Vales aí, os torcedores aí da região do Vale do Aço, região aí do Espírito Santo, moral para a turma aí, viu, show de bola. Joaquim Botinha está aqui com a gente também, está falando que estou queimando a minha língua com a Lê, no primeiro tempo jogou muito, no segundo voltou a ser o mesmo, deve ser o costume do jogador brasileiro, fez um gol de vantagem, para de jogar. Posso fazer um comentário sobre isso? É que, assim, muito... É foda, né? A gente acabou de receber uma cornetagem porque a gente corneta indo na vitória. Mas é porque a questão é que não dá, na minha opinião, Alê, Juninho e Benítez, ou Alê, Juninho e Moisés. Porque fica um meio campo muito envelhecido. A gente fica com pouca pegada no meio de campo, pouco desarme. A gente até, pô, vendo o jogo ali, o mesmo Vila Nova de Goiás, que é o time... tecnicamente não é dos melhores, eles conseguem romper ali a primeira, a segunda linha, sair do meio de campo, né, ficar no nosso campo defensivo muito fácil. Porque, pô, um bom toque de bola, obviamente que o Alê tem, né, isso nunca foi o defeito dele. Agora, o problema é ele ser um primeiro volante e ter o Juninho que não tem mais o mesmo fôlego para correr. E o Benítez que está tendo que dar cada carreira, que ontem até parece que sentiu a coxa de novo, pelo menos no primeiro tempo foi o que pareceu. Então, esse que é o problema, na minha visão. Jogarem os três juntos, eu acho que é um problema, porque o time fica muito... falta a pegada ali no meio campo. Porque quando o Alisson entrou, a gente viu que faz diferença você ter um volante. Pô, o cara dá um carrinho, dá uma chegada, rouba a bola. O cara tá atravessando o campo, cara. Esse que é o ponto. Então, Alê é esse, sempre foi esse, sempre vai ser esse. Não é dele ser esse cara de pegada, de primeiro volante. Isso aí foi o... em alguns momentos o Mancini conseguiu achar essa, o Cauã está mantendo isso desde o começo do ano, mas eu acho que é um problema, para mim esse que é o ponto. E assim, o Alê, ele tem um bom passe, principalmente no campo de ataque, colocando assim, ele é um jogador que tem essa facilidade, ele não consegue recompor com o primeiro volante, e temos o problema, vale lembrar a partida contra o Itabirito teve diversas chances de gol, porque pressionou a nossa saída de bola com o Alê, e ele, como não tem o caguete ali, ele acaba perdendo a bola. E ele não foi só assim. Vai lembrar o gol que a gente entregou contra o Defensa e Justiça aqui, que foi um passe dele até nem tão pressionado assim. Então, se pressionar a saída de bola, e aí um time que faça isso melhor, vai criar problemas pra gente, ele não é um jogador para dar para ajudar tanto. E ele falha como para recompor como um primeiro volante ainda. Mas, dando liberdade para ele para poder produzir um ataque, ele vai produzir. Porque ele era um meia, ele era um segundo ou terceiro homem de meio de campo. Então ele sabe, ele tem chegada na área, tem um passe qualificado, não é de todo ruim em finalização, ele faz até melhor do que o Juninho, diga-se passagem, até na bola aérea, ele faz uns gols de cabeça ali quando ele aparece. Então, assim, essa parte ele vai muito bem. O problema é a parte defensiva do primeiro volante, que quando a gente pegar um time que exigir mais isso, a gente vai ter problema, que foi o que a gente sofreu ano passado com ele de primeiro volante o ano inteiro. E aí acho que o Alisson vai ajudar bastante. E aquela história, um meio de campo nosso, o Benítez ainda recompõe muito, volta, corre, acho que a fase defensiva dele estava até muito além do que é para esperar dele. E quando coloca ainda o Moisés, a gente fica ainda muito travado ali. Então ter o Alisson, que está pedindo passagem, pode ser interessante. Ele de primeiro volante aí, pode ser que seja o Moisés e aí o Juninho ou o Alê para fazer o terceiro homem. Acho que ajudaria melhor. seria melhor para a gente ter um pouco mais de equilíbrio até. Ou o Benítez também, né? Só que o Benítez eu acho que pode ser que fique uns joguinhos fora, porque ele parece que sentiu a coxa mesmo no primeiro tempo. É, nessa hora a gente até treme, né? Isso porque até fizemos que, um acho trabalho... Que não, acho que a questão do Benítez tem o Moisés, não. E o Moisés entrou bem ontem. Eu acho que assim, são funções diferentes. O Moisés, ele é mais... Ele não chega tanto na área igual o Benítez chega, né? Mas quarta-feira, na saída de bola, eu achei que o Moisés entrou bem pra caramba, distribuindo, a gente teve mais facilidade ali, né, que ele volta um pouco. Eu acho que o Moisés, é uma coisa que a gente viu um pouco entrar no segundo tempo, nas primeiras partidas que o Juninho saiu, o Moisés fazendo o que o Juninho faz, dá muito certo. Então, pra ver a Chapecoense, ele com a habilidade dele, tendo o Benítez pra dialogar ainda ali, ajuda bastante. Então, eu acho que se o meio-campo com o Alisson, Benítez e Moisés, daria pra gente... equilíbrio defensivo, saída de bola, e a gente teria muito mais facilidade de infiltrar e de quebrar defesas fechadas da Série B. Mas, assim, acho que esse meio de campo é um pouco muito improvável da gente ver rodando pelas ideias do Cauã. Isso aí. Gilmar Pereira, dando boa noite, está falando que jogos quarta-feira impede o torcedor de ir, inclusive ele. Rio Nerris está aqui falando sobre diretor de futebol. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, Rio. Fã-clube do Dalberson. Tá aqui falando, boa noite, menino Deleu, que já se rendeu ao nosso ótimo goleiro Dalbinho. Olha, Luiz Alberto. Eu nem sou de criticar tanto não, igual eu falei, eu acho que... Conta essa frase aí, ô Jário, por favor, e posta no Instagram, nas redes sociais, o Felipe falando, eu nem sou tanto de criticar. Essa aí, vou te falar, viu, a maior fake news, essa complicado. É porque a gente já vai lembrar que a gente já quase subiu no ano, que os goleiros que a gente jogou foram com o Jori, o Thiago, e depois o Ayrton. Então, assim, e aquele ano o nosso elenco tinha... Nós éramos, tipo, a quarta folha da Série B. Era elenco para subir e acabou não dando certo. Tudo bem, no último jogo teve uma certa falha do Ayrton e tudo. Então, o goleiro melhor talvez tivesse ajudado. Teve muitas falhas do Thiago também. Mas eu acho que o Dalberson não é de falhar tanto. Ele não é um goleiro espetacular. Não sei se ele dá conta na Série A, mas eu acho que para uma Série B, para ajudar a subir... Por enquanto, ele não... Assim, ele falhou em alguns jogos, a gente tem isso tanto com o Atlético quanto o jogo contra o Chapecoense, se eu não me engano, mas ainda também faz boas defesas, então acho que fica ali nessa de... Dá pra ver um pouco mais o que tem nele. Eu acho que também, se ele ratear um pouquinho, eu acho que o Elias pode suprir também. Então, assim, eu gostaria de ver, acho que a gente não precisa preocupar com ele esse ano. Agora, vendo os dois, e se os dois não mostrar confiança, e ano que vem pra Série A, a gente precisa de fato de um goleiro de muito mais expressão. Mas pra Série B, acho que Dalberson e Elias dão conta do recado. Deixa eu dar uma de Felipe, então. O Dalberson esse ano ele conseguiu falhar no Campeonato Mineiro, ele conseguiu falhar em amistoso e conseguiu falhar em Campeonato Brasileiro. Então ele tá bem nas três. É isso aí. Luiz Alberto dando boa noite. Hernani Barbosa dando parabéns ao Paulo Lasmar pela iniciativa das doações para o Rio Grande do Sul. Legal. O Paulo, ele é presidente do Rotary BH também, fez uma campanha aí com a América para aquela arrecadação de água para o pessoal do Rio Grande do Sul, viu, gente? Parece que vai continuar no próximo jogo, viu? Quem puder levar, muito legal aí. A Doutora Alvim está aqui falando uma coisa interessante. Gerson lança, Pelé mata no peito e toca na série do goleiro. Cada geração tem suas lendas. O Rio Nerris... Gostei de entender, bicho. Entendi agora. O Rio Nerris está falando que o Coelhão deveria resgatar aquela camisa branca de 92, que lembrava a branca da Alemanha da época. Sobre apoio aos times do Rio Grande do Sul, poderia oferecer o CT e o Indepa para os times. Tá tendo um papo aí sobre parada do campeonato. Inclusive sobre a questão na Série B, que mesmo não tendo times gaúchos, o papo é que os jogadores gaúchos estão preocupados lá. Vocês acham que isso aí funciona? Vocês acham que é isso aí? O que vocês pensam disso? Eu prefiro não opinar, senão eu vou falar bobagem aqui. Mas eu vou opinar bem rapidinho. A Série B não deve ser paralisada, porque não tem nenhum time do Rio Grande do Sul. Positivo. Rio, eu vou mostrar uma coisa aqui rapidinha, tá? Só para você ficar feliz. Depois mandem aí as suas impressões sobre isso, tá? Quem sabe não sai essa camisa pra gente aí. Bom, temos ainda, deixa eu pegar aqui os outros comentários. O Gilberto Weber tá aqui com a gente também, dando parabéns ao Paulo. e aos torcedores do América. Caio Gottlieb falando que Marlon na Série B tem jogado muito. Rolon está aqui, está falando, já é hora de pedir o time reserva de novo? Para mim, não. Já é hora de quem está pedindo passagem entrar no time, mas o até time porque, reserva é muito. Até porque os dois laterais reservas, né? Nossa Senhora. Daniel Borges e Nicolas. E vou te falar, eu temo muito que até o final do ano o Daniel Borges vai ter que jogar, viu? Porque se o Matheus Henrique continuar jogando o que está jogando, não dura com a gente não, viu? Mas só nessa, só passando a parte do Jair, eu acho que a Série B parar não faz sentido nenhum, porque não tem time gaúcho. E acho que até o futebol como um todo, o Atlético mesmo fez um jogo treino para arrecadar coisa para o Rio Grande do Sul. Foram lá uns 36 mil fanáticos lá para assistir aquele negócio, eles conseguiram arrecadar tanto dinheiro quanto doações em si. O futebol consegue ajudar muito mais na reconstrução se continuar ativo e fizer campanha do que se você continuar, do que parar. Porque parar você vai só piorar. E no caso de Série B, C e D, imagina a Série D parando por, sei lá, 2 meses. Os times de Série D vão ter que demitir muita gente, senão os jogadores ficaram sem receber, né? E aí, beleza. A Série D tem um grupo que tem, acho que uns 3 ou 4 times gaúchos. Aquele grupo em si separa, tenta criar uma bola depois em Santa Catarina, alguma coisa do gênero, mas os outros continuam, porque senão fica muito difícil. A C é regionalizada também, não é não? A C não, a C também tá com 20 clubes, a C agora tá no padrão não, Série B. Mais tá ou menos, são dois grupos de 10. Ah. Dois grupos de 10 times, né? Mas não é regionalizado também, não. Mas deve ter alguma coisa, que os dois grupos devem ter alguma coisa de região, com toda certeza. Ah. Porque, tipo, tem, assim, mas é muito amplo, né? Tipo assim, não tem como. Né? Porque a logística disso é cara, né? Pra Série C é caríssimo. Tipo assim, ferroviário e náutico. Imagina trazer um time de Recife para jogar. Até falei bobagem aqui. Na verdade, é um grupo só, são 20 times mesmo direto, mas é porque tem. Não são 38 rodadas, né? São 19, depois classificam os 8, aí tem mata-mata. Mas é sim, tem time do Rio Grande do Sul e tem time do Nordeste. É verdade. Eu tô vendo aqui. É complicado. Eu achei que Série C era regionalizado também, né? Não. Legal. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu puxar mais aqui. Matheus Nemi tá falando que adorou o jogo, principalmente a atuação do Vitor Jacarelli, é incrível. Deve estar sendo irônico, né? Daniele Silva, Ale Juninho Ídolos, Saulo Prata, Zé Eustáquio Maia, Edmilson Tinoco tá aqui falando. Tá falando que não se pode falar nos grupos, que vão chamar de corneta. Evandro Ferreira, boa noite a todos, rumo a mais uma vitória na quarta-feira. Evandro de Santo André, valeu demais, Evandro. Jesus Ananias, vocês sabem por que o Benítez saiu no intervalo? Parece que sentiu, né? A notícia que eu tenho é que ele sentiu a coxa mesmo, né? E a gente viu, teve uma hora que ele, acho que foi logo depois ele deu um, acho que fez um lançamento pro, acho que foi um lance do, até que eu vi que o Jacaré deu aquele passe horrível, ele tinha achado um lançamento lá, bastante bom, e ele depois meio que sentiu, começou a puxar a perna, fazer ali, e ele ficou mais parado, até ele começou a não voltar tanto, que ele tava indo e voltando o tempo inteiro, recompondo bastante tudo, depois disso ele parou, o Lucas comentou, acho que ele sentiu ali, de fato, ele tava com a mão assim, colocando a mão na coxa, tentando mexer, puxando ali a perna, e aí eu falei assim, aí eu até comentei, eu falei assim, acho que vai substituir agora, eu falei assim, não, acho que vai esperar o intervalo, só que isso era tipo 38 minutos, eu falei assim, pô, mas falta ainda, mas aí faz uns 10 minutos de jogo, eu falei assim, mas acho que ele vai esperar até pra ver o que é de lesão, e se ele saiu é sinal que ele sentiu de fato alguma coisa, né, porque se fosse algo mais leve, talvez ele tivesse voltado, mas... Isso aí. Marcelo Calçolari tá aqui com a gente também, Márcio Mansur, Chester Rodrigues, América MG... Thiago Garcia tá falando que mais uma vez o app do sócio não funcionou, mais uma vez pegando fila para pegar carteirinha que não chegou e mais uma vez outra fila para pegar ingresso. Entrei com 15 minutos de jogos, sócio, parabéns. Quem comentou com a gente lá no PC que teve problema para entrar? Eu. Foi, né? Meu cartão não passa no PC. Só para variar, né, Felipe, também, né? Não, o meu cartão... Mas no jogo anterior eu tive problema com meus dois sócios, do meu e do meu filho. E a fila do lado do atendimento estava gigante a hora que eu entrei, e eu entrei faltando 10 minutos para começar o jogo. Desculpa, Felipe. Só que, assim, o meu até paguei no dia, então eu podia ter, mas aí a menina do ABS falou, não, seu cartão não foi nem bloqueado, não, é só passar. Beleza. E o da Heloísa, que a gente, ela pagou, já tá o plano pago até o final do ano dela, já não tem problema nenhum, só que ela não tá com carteirinha. Como a carteirinha não ia ter ficado pronta, a gente foi pegar aquele ingresso físico, aquela, e aí eles pararam de dar aquele ingresso de papel, assim, eu falei, ah, não, não tem não, tem que ir pelo aplicativo. Aí ela baixou o aplicativo lá na hora, pegou a carteira virtual, aí nem a minha carteirinha física, nem a carteirinha virtual da Heloísa passou. Aí a gente precisou ir na funcionária lá, que acabou passando com o cartão dela de qualquer jeito. Então, assim, os dois cartões que estavam ativos, um via aplicativo e outro cartão físico mesmo, nenhum dos dois passou no P6. Isso porque a gente controla o sistema todo, né? Tanto o aplicativo quanto as catracas. Então, assim, e nessa a gente foi e você perde, porque até a mulher pegar, ela vai, pega o seu CPF, digita lá, ela tenta passar, Felipe, no aplicativo que ela tem. Mas você pode ter certeza absoluta que o reconhecimento facial esse vai funcionar. Porque na revistinha, a foto é um sujeito de óculos escuros, ou seja, conhece até o cara de óculos escuros. Não? Isso é foda esse trem. Eu tô com medo agora. Vai, a América com um público de 2 mil pessoas vai ter 1.500 lá de fora querendo entrar e 500 lá dentro, todos que comprou o ingresso na hora. E o meu sócio nunca parou de funcionar. Rosemary Biguenta aqui com a gente, Joaquim Bambirra. O grande Vandermont tá falando que gostou de Alisson Benítez e Moisés no meio. Também gostei. Grande Richardson Calil, lá do Dona Júlia, pessoal, lá do Shopping Minas Casa lá, tá aqui falando que a América volte logo para a Série A. Saudade de sofrer contra São Paulo, ganhando de virada com um a menos. Força e solidariedade aos nossos amigos do Sul. Vamos doar. Isso aí, chá, show de bola. Paulo Márcio Marques está aqui perguntando se já renovaram o contrato do Adson ou vão esperar ele estourar e ficar mais difícil. Eles já estão tentando renovar. Até onde eu sei, ele tem contrato até final do ano que vem, mas estão tentando aumentar isso aí. Mas vocês já viram como é que são essas coisas, né? Pelo menos nisso a América tem ficado mais esperto, né? Com os meninos da base, a gente tem renovado os contratos. Inclusive o Matheus Henrique, a gente renovou recentemente e tudo. Aparentemente o empresário do Adson está fazendo um jogo duro aí. Mas pelo menos nisso, o trabalho com a renovação dos contratos dos melhores da base ali, a galera tem feito bem. Mas, de certa forma, ele não está de todo errado, porque ele está sendo reserva, foi reserva de Fabinho e Vitor Jacaré, o mineiro inteiro, sem ter muita chance, né? Então, assim... E ele tá pedindo passagem. Então, se você não tá sendo aproveitado aqui, você vai querer alçar outros voos, né? Melhor chance você tem de manter esse cara e conseguir renovar é igual o Matheus Henrique. Ele tem jogada, titular, ganhou espaço, tá tendo chance de jogar numa posição que é muito carente no futebol, de fazer adaptação. Aí o cara anima, renova o contrato e tudo. Se ele estivesse jogando titular já desde o Mineiro ali na ponta, eu acho que fatalmente ele teria renovado já o contrato e estaria ganhando melhor aqui com perspectiva de continuar jogando, evoluindo e talvez, quem sabe, buscar espaço num outro time depois. Concordo. O Marco Coutinho está perguntando, alguém pode me dizer a origem dessa musiquinha horrorosa de abertura do Decadentes? Essa musiquinha é domínio público, que a gente fez uma versão, e quem canta é menino Alisson Fernandes, lá do Soldeca, ele como um dos fundadores aqui. Farofinha está perguntando, o América deve buscar o reconhecimento do título de 48 como brasileiro? Rapidinho. Sim ou não? Não. Eles estão distribuindo título de grilo lá. Se achar alguém para pagar, eles estão reconhecendo. Eu acho uma besteira. Isso, e o Sérgio, inclusive o Sérgio Tavares já falou muito bem sobre esse título de 48, que tem a sua importância na história, mas não era o título brasileiro. Então, não acho que a gente tem que fazer a mesma papagaiada que o Atlético fez, não. Também acho isso aí uma bobagem danada. Deixa eu puxar aqui, perdi. Emerson Mascarenhas está aqui com a gente, Cristiano Bisotto, o Bernardo Moreira, Sérgio Gandarella e Lucas Pousa dando um boa noite, seus Fabinhos. Moçada. Menino Lucas Pousa está fazendo falta aqui, tem que voltar aqui no programa. Se ele não está aparecendo nem na resenha do Coelho, vai aparecer aqui, gente? Adelcino Novaes dando um boa noite direto de Varginha, valeu. Pessoal, a gente já falou aqui do Alê, já comentamos bastante aí sobre o meio, e a gente falou um pouquinho sobre essa dupla Éder e Ricardo Silva. Matheus Henrique e Marlon, dois jogos, mais dois jogos bons, hein, pra falar da dupla de laterais aí, hein? Principalmente Matheus Henrique, eu acho que o que esse menino tá jogando bola, assim, não sei se ele tá tendo procura, não sei se qual que tá sendo o interesse dele por outros clubes, mas te falar que ele... Ou pelo menos uns 10, 11, 12 times na Série A, eu acho que ele jogava, viu? Que é muito bom jogador. É meio franzino ainda, talvez precise de ganhar massa, novinho. Mas, pô, o menino joga bola demais. Deu umas canetas no último jogo. Bom de bola esse Matheus, viu? Eu também acho. Acho que joga muita bola, viu? Esse aí, não, se bobear, a gente fica sem ele na janela, viu? Sinceramente. Eu vou te falar que é engraçado que o América, pô, se for pensar que laterais, de uma maneira geral, são posições difíceis, de difícil formação, né? E o América, o Danilo, lateral direito, muitos anos na seleção brasileira, começou no América. A gente recentemente vendeu o Arthur, que jogou também na seleção brasileira, lateral direito formado aqui, e agora o Matheus Henrique, que na base não era necessariamente lateral direito, mas está jogando de lateral também formado aqui. Então, interessante isso. É verdade. No ataque, falamos aí de Jacaré, falamos aí de Fabinho. E Renato Marques? Como é que ele se encaixa aí? As partidas que ele estava sendo mais criticado foram partidas que a bola nem chegou nele. E aí, se a bola não chega, você não tem muito o que fazer. Ele só saindo da área para trabalhar, não vai conseguir mostrar muita coisa. As partidas, quando a bola tem chegado nele, ele tem mostrado que tem caguete e guardado, feito os gols dele. Então, assim, eu acho que a gente não precisa preocupar como um centroavante número um, assim, não precisa preocupar, não. Eu acho que ele dá conta. É aquela história. O reserva dele é o Brenner, que não tem nem aparecido ali para jogar, então talvez se tiver para trazer alguém para fazer sombra e tudo, ok. Mas aí dá para você até olhar, se não tem às vezes um outro na base que dá para tentar subir e tentar competir, ou se o Fabinho, por exemplo, não consegue ser centroavante, já que ele também parece que jogava também, ele consegue fazer, né, também essa posição, e tentar buscar posições mais carentes, que seja talvez um lateral direito, já que a gente só tem o Matheus, né, às vezes ali um primeiro volante, se a gente vê que não tem, às vezes um ponta, que pode ser mais necessário, ou um goleiro, se tiver algum dando sopa, alguma oportunidade de mercado. Mas eu acho que o Renato Marques tem que ser o titular. Ele fez o gol e ele só não fez o segundo porque o goleiro do Granal fez uma puta de uma defesa ali também, não, no segundo tempo. Que ele vai ser o titular, não tem mínima dúvida, porque o Brenner ainda continua lesionado. O tal do Vinícius, sabe Deus. Dizem que no próximo jogo estreia, mas eu não vi nem em campo ainda. Mas o Vinícius meio que meia, não é? Então, ele é mais ponta, né, na verdade. Ele é mais ponta, então assim... Ele veio nem pra ser ponta. Nem por invenção pra botar ele de centroavante ou de algo assim, né, pra jogar com dois pontos, algo assim. Eu acho que é ele mesmo, não vai ter outra opção não, até chegar na janela e ver que se faz alguma coisa. Eu continuo dizendo aquilo que eu falei, gente, ontem, no programa passado. Eu acho que nós temos elenco pra subir. Tem que ver se esse time vai encaixar, entendeu? Eu acho que é preciso... Eu ainda não vi nenhum jogo nosso que me convenceu de falar assim que o time encaixou. Eu vi lampejos disso. Eu vi, sei lá, no jogo de quarta, por exemplo, eu diria que a gente teve ali uns 20 minutos do jogo que eu gostaria que o América fizesse sempre. No jogo anterior contra o Chapecoense, o segundo tempo, e olha lá, né? Então, eu ainda não cravo que encaixou, mas eu acho que nós temos elenco para conseguir subir. O que não quer dizer que não dê para trazer ninguém na janela aí, né? Eu também acho que a gente tem elenco mais do que suficiente para subir. O que pega é que os jogos que a gente mostrou um pouco mais de dominância não foram exatamente com os titulares. Contra o Chapecoense, por exemplo, já foi sem Juninho, com o Moisés no lugar dele, com o Watson jogando no lugar do Jacaré. Até essa partida mesmo contra o Vila Nova estava tentando conseguir alguma coisa, a gente foi conseguir dominar e fazer o terceiro gol depois que entrou também o Watson, depois que entrou o Alisson no meio de campo. Então, é um pouco isso. A gente tem mostrado, dado uns lampejos um pouco melhor com as opções do banco, não necessariamente com os titulares todos, né? E o problema é que a gente não tem lá muita perspectiva de que isso vá mudar, né? Mas, para subir, eu acho que dá. A gente já subiu com... A gente já subiu com elencos muito piores, e já conseguimos com até certa folga, né? Então acho que esse elenco tem condição sim de subir, mas esse elenco subindo precisa de umas melhorias para a Série A, nesse caso, mas para a Série B esse ano eu acho que está de muito bom tamanho. É só ter um diretor de futebol para conseguir dialogar melhor com o Cauã e dar um pouco mais de autonomia, porque eu não sei se ele não tem colocado as melhores peças porque ele, de fato, acha que o time titular dele é o melhor, ou se porque ele não tem autonomia. Eu acho que é a convicção dele, cara. Eu tô chegando a essa conclusão, viu? Até pelo jeito que ele fala nas entrevistas e tal, eu tô achando que é uma convicção dele, ou pelo menos ele se convenceu disso, assim, de algum jeito, sabe? Já que não tem, já que eu não posso pensar em alternativas, eu tenho que me convencer que isso aí é o melhor. Porque não parece... opção, né? Ainda que não fosse a convicção, ele não pode falar também, ah, então eu tenho que escalar esses aí, porque senão eu perco meu emprego. Tipo, não vai ser exatamente a mostrar muita... Não, isso não, claro que não. É. Mas ainda assim, ele poderia dar indicações, por exemplo, sobre o Alisson, sobre o próprio Adson, né? Que para mim são os dois caras que estão pedindo passagem há muito tempo nesse time, e o Júlio. Entendeu? O Júlio, ainda você pode discutir, ah, vão colocar dois caras mais experientes, não sei o quê e tal. Mas o Alisson e o Adson, para mim, estão assim, tá muito fora da curva de quem está entrando de titular, sabe? Sim. Não tem nem como, não. O Tio apareceu aqui, salve, salve, Decadentes. Tá falando que a Série A mais fraca da história, a América caiu no ano errado, viu? Sempre é o ano errado para cair, tio. Não tem ano certo. Não tem ano bom para cair. Não. Se caiu, foi ruim. Que foda, viu? O Lucas Pozo tá falando do Varanda, né? É, diz que vai voltar, né? Mas será que tá de cabeça boa? Mas, segundo o Salum, só voltaria se tivesse, né? E ele é ponta, né, gente? Ele não é centroavante, né? É. Mas ele fez, ele é meio que segundo atacante também, né? Ele não é bem um ponta, que nem o cara que recompõe. Ele joga ali mais pra meiuca mesmo, né? Mas talvez que se ele estiver fazendo uma transição também pra tentar ser um centroavante, que parece que ele vinha fazendo, pode ser também a opção para ser o reserva do Renato Marques. É. Vamos ver, tomara que volte cabeça boa. O Gabriel Garcia tá perguntando sobre notícias do goleiro Cássio. Eu não tenho nenhuma, gente. Eu sei que ele tá treinando. O Cássio. Mas falaram que ele vai pro Cruzeiro? Não, não, não é o nosso outro. Cássio. Ah, o nosso Cássio. Puta merda, esse aí, coitado, tá mais perdido, né? Porque se a gente contratou o Dalberson, ano passado nós tivemos 17 goleiros jogando e ele não jogou. Ô, bicho, então... Esse ano o elenco profissional tem 6 goleiros. Você tem noção? 6 goleiros. Dalberson, Elias, Jori, Cássio, Natan e Carlão. Coitado do Carlão, esse aí... Eu acho que o Natan ainda tem idade sub-20. Eu acho que o Carlão não tem mais, não. Deixa eu confirmar. Foda, aqui. Né? Pobre Carlão. Puta, bicho. Aí é foda, viu? Nossa Senhora. Vamos para a Bala e Colatina? Vocês querem puxar mais algum assunto aí? Não, só fazer um comentário rápido. Um assunto meio... que a gente costuma abordar aqui no programa, mas acho que é interessante. O Thales falou isso no começo do programa. Citou a questão do Pedrinho ter... assumido o controle societário ali da SAF do Cruzeiro, né, comprou a participação do Ronaldo ali na empresa que é dona do Cruzeiro, e é uma coisa interessante da gente observar nesse mercado de SAF do Brasil, né, porque o Vasco foi vendido para 777, e a 777 aparentemente está falindo. Na Inglaterra nem deixaram ela comprar o Everton, e depois estão saindo uns processos aí que o negócio não está bom para eles lá, não. O negócio com o Vasco não está muito bom, não. O Cruzeiro já passou de mão, né, do Ronaldo agora, depois de tanto protesto, não tinha muito investimento, passou para o Pedrinho. O Curitiba caiu para a Série B e nesse momento está lá na parte meio para baixo da tabela, vários protestos de torcidas também, de torcida em relação à nova... gestão, e não é muito, não é presidente, não é dono, então não tem muito como você ficar pedindo para passar o bastão, porque é só se ele resolver vender. E a do Botafogo é a mais organizada delas, mas que a dívida da associação do Botafogo não diminuiu, né? Então não resolveu o problema de dívida, mas assim, resolveu o jeitinho brasileiro, né? Tá na SAF administrando. Então acho que são bons exemplos para a gente ver que a SAF não é necessariamente só vender e resolver todos os problemas. Mas a sua preocupação nesse momento, ela não precisa acontecer, porque a SAF do América não é atrativa. Ninguém vai comprar a SAF, principalmente numa Série B. E quem está lá no comando quer vender a SAF? Parece que não. Então, não precisa se preocupar com isso, não. Mas o ponto que eu digo, assim, que muita gente coloca como se a SAF fosse a salvação da lavoura. Pode ser, dependendo, né? Se for um... É porque foi vendido isso, né? Tipo assim, vão chegar, vai investir dinheiro, vai virar o novo Real Madrid aqui, né? A não ser que for um negócio... A salvação do Lavoura é uma boa administração, né? Porque você pega o Red Bull, pô, o Red Bull é, já tem muita expertise no negócio de administrar time de futebol, já tinha na Alemanha, tinha lá na Áustria, é, times que disputam Champions League, ele importou toda uma estrutura, né? Mas é um time que não quer necessariamente ser campeão, assim, né? É uma outra lógica de... E não tem pressão de torcida, né? É, exato. É uma outra coisa. É... Então, e a não ser que fosse comprado por um fundo árabe que pensa mais no esporte washing ali, não está preocupado muito em lucro, né? Aí beleza, mas eu acho que não é o caso do América, porque não é um clube que tem de massa, que normalmente é o que eles buscam nesse sentido. Então, é para olhar com bastante cuidado. Eu ainda sou a favor de um negócio desse bem feito, mas é interessante a gente olhar para o lado e ver o que está acontecendo aí, que o negócio não é tão simples assim. É, nesse, a gente tem que ficar tal do Botafogo, que não é mais um americano bilionário egocêntrico que, tipo assim, assume o clube como dono e tá fazendo as pataquadas dele também ali, né? É, não é exatamente alguém que tá tão preocupado com o melhor pro Botafogo, né? É, os bons jogadores vão tudo pro time dele, os times dele, ou da Bélgica ou Lyon, no caso, Lyon, né? Então, assim, é, nesse caso, eu acho que o modelo do City é legal porque eles investem pro time ser competitivo e também para poder descobrir talentos em mercados que são importantes, como da América do Sul, por exemplo. É, e aí, se encontrar alguém, acaba que faz uma ponte para outros clubes, que pode ser tanto, às vezes, o Girona ou o próprio City, para poder mostrar se tem condição de jogar, até porque eles buscam, eles levaram. O Julian Álvaro chegou lá, menino ainda, e tem mais jogadores sul-americanos na base, assim como o Brighton faz muito isso e tudo. Então, faz sentido. Só que aí você teria que pegar, por exemplo, o Newcastle é um clube que está começando agora. Talvez se os sauditas lá, que estão nesse sport washing, quiserem fazer algo parecido, aí seria uma possibilidade. Acho difícil, porque eles não, até então, não, nem começaram a expandir um pouco como se fazesse o grupo Newcastle, por exemplo. É, mas seria uma possibilidade. É, ou outros grandes grupos assim, que quiserem pegar de outros times, por exemplo, igual tem a Ineos agora, que está no comando do Manchester United, ou o grupo que comanda o Liverpool, por exemplo. Se quiser expandir um pouco, seria uma possibilidade. É, só que aquela história, tem que ver o que eles vão querer de fato que vai ser ofertado. Mas a gente tem que fazer com calma para evitar o que aconteceu, por exemplo, do Cruzeiro, de um novo dono quiser vender depois de 1-2 anos e o dono para quem ele vender já não tiver os mesmos compromissos que o primeiro teve, né? É, eu não posso falar muita coisa sobre isso, né, por questão de confidencialidade, mas uma coisa eu digo para vocês: está sendo feito com todo o cuidado do mundo. E até esse todo cuidado é uma das coisas que mais afasta o tipo de investidor que tem aparecido, sabe? Isso é uma coisa real, também não é muita novidade, o próprio Salum já falou isso outras vezes, né? O que está sendo feito está sendo feito com cuidado, mas não é o que está por aí, não é o tipo de gente que aparece, né? Eu acho que quando pintar uma proposta boa, vai acontecer, com toda certeza. Isso aí sem sombra de dúvida nenhuma. O Rodrigo Maranhão está falando que para ser dono da SAF tem que ser americano. Nós temos que achar um bilionário aí, gente, um sujeito que tem muito dinheiro aí para comprar o clube aí, americano. Já me falaram que o dono da Localiza é americano. Alguém tem que contratar esse homem. Mentira. Ele é o quê? O povo lá é tudo atleticano. Aí, ó. Aí não dá, bicho. Que inferno, viu? Oh, meu Deus do céu. É inclusive o papo que o América é elite, que não sei o quê. Pô, da Localiza tudo atleticano. MRV atleticano. O Inter, pessoal atleticano. De onde que é essa elite americana que a gente não tá vendo aqui em Minas Gerais? BMG atleticano. É, pois é, Mater D. É o clube do povo, né? Quem imagina se fosse o clube da elite. Nunca foi, cara. Sempre foi o time da elite de Belo Horizonte. Sempre. É, vamos pra Bale Colatina? Bora. Então vamos começar. Antes disso, eu queria divulgar aqui para vocês, pessoal, o fotógrafo dos arquibancadas está com uma campanha aí, não sei quem não conhece, o Lucas Pouso, ele anda pelas arquibancadas fotografando a galera, né, fazendo fotos lindas, divulgando depois de todo o jogo, e é o fotógrafo dos arquibancadas, e ele está querendo comprar uma lente nova. Essa lente vai permitir fazer imagens ainda mais bonitas de torcida, e ele está com uma vaquinha para isso, tá? Essa vaquinha, a lente custa R$ 3.300, mas ele está pedindo, quem puder colaborar, ele passou aqui um link, eu vou ler o link porque muita gente nos ouve também pelo Spotify e pelos agregadores de podcast. A gente está com uma audiência forte aí, né? A cada programa aí, na faixa de 500 a 600 pessoas vendo aí pelo Spotify e pelos outros agregadores de podcast. O link é apoia.se, de apoia-se, apoia.se/fotógrafo das arquibancadas AFC. apoia.se/fotógrafo das arquibancadas AFC. Faltou então, o S aí, tá certo isso mesmo? Ué, ele falou que tá, mandou o link aqui. Ah, então beleza. Deixa eu, não, clicou aqui, foi pro lugar certo. É bom conferir agora que você falou. Eu confiei aqui no link que ele me passou. Vamos dar uma moral lá, moçada. Fazer imagens cada vez mais bonitas, hein? Lucas Poço falando que o Jairo vai comprar a SAF. Não sei como. Se eu posso pagar em revista em quadrinho e camisa de futebol e camisa do América, aí mas dá pra comprar. Pô, e bom, bala um trato de feito, a gente vende isso tudo. Dá pra comprar pelo menos uns 15% aí. não dá pra comprar nem o portão do Lana Drummond, que dirá o... Não, mas aí você não precisa se preocupar, não. Na SAF, pelo que eu entendi, tanto o Lando Bron quanto o Independência estão fora. Você vai comparar só a SAF mesmo, assim, do público. Só o Juninho e o Alê. É. Ó, nós estamos precisando comprar um telão novo, porque aquele telão lá tá para queimar já tem um tempão, né? Aquele telão, não sei se você reparar, ele tá com um quadrado do lado esquerdo queimado e ele já tá condenado que qualquer hora dessa ele apaga. Teve um jogo para trás aí que ele apagou e não voltou mais, não sei se vocês lembram. E aquele telão custa R$1 milhão. Então, se tiver alguém aí na audiência aí disposto a doar um telão de R$1 milhão para a América, é só ligar lá na sede, viu? Vai ser bem atendido, a gente vai servir até um café, quem tiver disposto aí. Expresso. E quente até. Isso é importante. Vamos então para Colatina. Colatina do jogo contra o Vila Nova de Goiás. Ganhou ninguém com 42,9, seguido de Jacaré com 36,4, Felipe Azevedo com 18,7 e Ricardo Silva com 2,2. Engraçado, eu não achei o Felipe Azevedo tão ruim assim, não. A gente acabou elegendo ele aqui pros quatro porque chegamos ao consenso, mas não achei ele tão ruim, não. Thales, seu voto? Jacaré. Lucas? Vou votar no Jacaré também. Felipe? Jacaré com a menção rosa ao Éder. É, eu vou de Éder. O Éder deu duas espanadas de ridículo lá, que quase entregou a bola no pé, sendo que nós já temos um histórico disso. Então já dá uma tremida nas bases quando ele dá essas aí. Mas enfim, eu acho que realmente o Jacaré é um que vale uma menção aí, gente. Ele tá tentando e tudo, mas ele é... Aí eu acho que falta é técnica mesmo. Não tem jeito, viu? E eu não sei como é que apura isso, não. Vamos para bala? Bala da galera, voto pelo Twitter. Eleito para alegria de Menino Bochecha, Ale Egeia com 54,5%, seguido de Juninho com 23,9%, Renato Marques com 15,9% e Adson com 5,7%. Thales. Vou de Ale. Ale. O barulho que você fez foi tipo aquele peão da casa própria do Silvio Santos aí. Foi parando, até chegar no Alê. Lucas. Ó, difícil, viu? Porque eu, apesar do belo passe, eu não achei que o Alê fez uma tão bela partida assim. Eu acho que, como tem a tradição aqui de votar em quem fez o gol, acho que eu vou votar no Juninho. Felipe. Nessa aí eu vou no Renato Marques. Até porque o Juninho é que pese o gol, ele também não fez uma partida... sensacional assim, e o Renato Marques acho que foi mais participativo, ajudou a produzir um pouco mais, e quando teve a chance dele guardou, e a outra só não guardou por uma muito boa defesa do goleiro adversário. Eu acho que tá ganhando confiança e tá mostrando que pode ser um centroavante bastante útil pra gente. Legal, eu vou de Adson pra dar uma moral no moleque aí, teve uns vacilos, mas ó, base é isso aí, gente, ele é muito jovem e vai dar esses vacilos mesmo, tá? Então eu vou de Adson pra dar uma moral pra ele aí. Maravilha, eleito Alê com 2 votos e deu bom, elegemos o Bala aí. O Rio Henrique está falando que a camisa é linda do Decadentes, a que a gente está propondo lá, vamos ver se vai sair, hein? Lucas Poço está perguntando o que a gente pensa da não convocação do Jacaré para a Copa América. Eu fico triste porque ele convocado desfalcaria a gente aí por umas rodadas, né? E aí o Adson teria uma sequência boa de jogos aí. O Saulo Prata está perguntando sobre a situação do Marlon. Até onde eu sei, tem um exame marcado para amanhã, tá, Saulo? Parece que eles fizeram um tratamento inicial, fez um primeiro exame e vão fazer uma confirmação amanhã. Vamos ver se... Mas eu acho que parece que nem dor ele está sentindo, não. Acho que é mais uma questão de conservadorismo mesmo, tá? É, o último que eles liberaram, assim, sem exame, acabou que tinha quebrado o... Pois é. Então, faz sentido. Daniel Nascimento está falando que tiraram a cobertura de cima do vestiário e estragou o telão. Não, porque telão também, né, gente? 12 anos já, né? Não tem nada que dura para sempre, não, né? 12 anos de telão também já deu também. Como não? O contrato do Juninho com a América dura para sempre. Ô, bicho, mas você tá muito amargo, como diria Andrezinho, você tá muito amargo. Não, eu só constatei um fato. Você tem que largar esse amargor. Eu sou só amor, quase não critico ninguém. Lucas, temos esportes especializados? Temos. Ah, moleque. Esportes especializados com Lucas. Bom, estão se iniciando os torneios de base do Mineiro, né? Então, sub-15, sub-17, sub-20 já estão com o calendário. No caso do sub-15 e sub-17 ainda não começou. Começa no sábado que vem, dia 18, a América estreia contra o Inter de Minas em ambas as categorias. E o sub-20 já se iniciou. A gente venceu a primeira rodada contra o Betim Futebol por 2-0. E a gente volta a campo no dia 17 contra o Minas Boca. Então estreamos bem aí os meninos do sub-20 no Campeonato Mineiro. No feminino, tanto no feminino sub-20 quanto na Série A, a gente não teve jogo na rodada em virtude das tempestades lá no alagamento lá no Rio Grande do Sul. No time principal a gente jogaria contra o Grêmio fora de casa e no sub-20 a gente jogaria contra o Inter, se eu entendi bem nessa rodada. Acho que o do Inter até seria, contra o Inter até seria aqui, no Sesc Venda Nova, mas não teve uma alteração, ainda não definiram a data, muito em virtude disso que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Agora vamos lá, iniciamos o Campeonato Brasileiro de Futsal. O América, inclusive uma coisa que eu fiquei meio triste, que eu tô na esperança de vingar esse torneio nacional, né, que vai rivalizar ali com a Liga, e aparentemente não tem transmissão, ou pelo menos não teve nesse jogo do América, só teve pelo YouTube, e foi América contra o Cruzeiro, é um jogo que venderia, de uma certa forma, né, e não tem transmissão na televisão ainda. O América teve um pênalti contra, quando estava 0-0, o nosso goleirão pegou o pênalti, a gente fez o primeiro gol do brasileiro de futsal, porém levamos a virada contra o time do Cruzeiro, fora de casa, lá lá em Mariana, que o Cruzeiro vai jogar, vai mandar alguns dos seus jogos lá. Então, infelizmente, estreamos com derrota de virada ali, começamos ganhando, poderíamos ter estreado com vitória, não foi dessa vez, então... Bora pra frente pra gente continuar. Fizemos um belíssimo gol na jogada de falta. Começamos bem, mas infelizmente tomamos essa virada aí. Vamos continuar acompanhando o time de futsal. No futebol americano, a gente ainda não tem data para a estreia do campeonato estadual. O torneio tá nas semifinais, aí o América entra depois na seria equivalente à final da primeira rodada, mas ainda não tem calendário, não. Quando tiver, a gente divulga aqui para vocês. Mas de esportes especializados é isso. O vôlei já faleceu, né? Então, por enquanto é isso, Jairão. Lucas aqui tá lembrando que teve o cachorro invadindo a quadra. Foi bem Libertadores. Matheus Duarte tá aqui participando, falando que o Thales tá triste uns dias. É calor. Ele tá de camiseta. Oi? Aí. É isso, pessoal. Temos um programa? Temos. Maravilha, então. Mandar um abraço aí pro meu grande amigo também, Olavo. Tá aqui, tá sempre acompanhando a gente aí. Então é isso, pessoal. Um abraço a todos. Quarta-feira estaremos lá, 19 horas, América e Mirassol. Buscar mais 3 pontos, gente. Estamos no G4 e temos que nos manter lá até o fim do campeonato, gente. A conta que eu faço é: só falta mais 54 pontos. É isso aí. É contagem regressiva, filho. Se eu cheguei com 15 minutos de atraso no jogo às 9, eu quero ver como é que eu vou fazer nesse jogo às 19, né? Vamos ver. Isso porque você não tem beach tênis pra você ir, né? Não, quer dizer, na teoria tinha, mas eu tô adiando porque meu tênis minha aula é a quarta, né? Mas tem jogo da América, tem que adiar. Entendi. Tá certo. Então é isso aí, pessoal. Boa semana a todos. A gente se encontra na Independência. Terça-feira tem resenha do Coelho aqui no canal. Grande abraço a todos. Até mais. Valeu. Falou.